Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Brilho da estrela anuncia o Natal, a terra está em festa, alegria geral. O rico e o pobre podem celebrar, diferença entre eles não há. Amar e conceder perdão. É tempo de reinar a paz no coração. É tempo de agradecer ao Criador por nos dar um Salvador. É Natal, Jesus Cristo nasceu. É Natal, a luz resplandeceu.